cinto do meu pai. A sua imagem de amor está presente em minha mente. Cada irmão que entra e sai é um pedaço desse homem muito gente. Tudo é motivo de saudade do meu pai. Vejo mamãe entristecida, fingindo que está contente, mas sua alma está ferida e ela sente a mesma dor que a gente sente. Saudade ficou nossa companheira, e cada um que vai sentando em nossa mesa sente que falta o principal na cabeceira. Observando o olhar da irmandade, vejo nos olhos onde o pensamento vai. Nossa casa tudo para de saudade, dessa saudade que sentimos do papai. Vejo mamãe entristecida, fingindo que está contente, mas sua alma está ferida que a gente sente. Vejo mamãe entristecida, fingindo que está contente, mas sua alma está ferida e ela sente a mesma dor que a gente sente.